Spider-Man does whatever a spider can. It's a web in his eyes that just needs to die. Look at him. Here comes the Spider-Man. Tripcast! Estamos começando mais um Tripcast e hoje estamos aqui com o desbravador Coveiro. Estamos aqui também com o promocional Marcos Dark. E estamos aqui também com o eventual Magaren. Estamos juntos aqui, graças ao Eric, que está o nosso enviado especial no evento nesse exato momento, como vocês podem notar pelo áudio dele. Pela qualidade da gravação, o evento em Marte, né? É. E outra multidimensão, provavelmente, né? Pois é, meu headset cismou de ir embora depois de uns 3 anos de utilização. E o evento levou. Nossa. Começou na apresentação. Então, e como todo mundo já deve ter visto pelo título do programa e pelos trocadilhos de bom gosto, mau gosto, não sei, depende da pessoa. Nós vamos falar hoje aqui sobre eventos de quadrinhos e etc, que a gente já foi, né? Bater um papo sobre quais que a gente já foi, o que que a gente achou, o que que a gente costuma fazer nesses eventos e etc. Um papo totalmente solto e aleatório, né? Em comemoração, entre aspas, né? Era isso que eu ia falar, por quê? É, eu comecei a falar comemoração, não sei por quê. Por algum motivo, né? Eu tô viajando aqui. Mas enfim, como esse programa está saindo no dia 2 de dezembro, que é o segundo dia da CCXP de 2016, isso mesmo, conferindo o calendário aqui pra não falar mentira, nós resolvemos falar desse tema, né? Então, bora lá. Pra começar, a gente podia comentar sobre quais o que eventos é evento? Que já foi. O que é evento? É o ar em movimento. O que é? Próximo. Nossa, Deus. A gente pode começar desde os mais antigos com o Marcos até os mais recentes. Porra! Vamos fazer um histórico. Eu queria saber onde é que tá a vírgula nessa frase. Os mais antigos com o Marcos, né? Os eventos mais antigos. Ah, sim, obrigado. Obviamente, o que mais poderia ser? Mas não, então, quem quiser falar aí sobre. Eu acho. Quais eventos? Qual foi o primeiro evento que cada um foi? Então, o primeiro que o Marcos foi lá em San Diego, 1970, não é isso? Não, eu fui de bonde, né? Eu peguei primeira, o bonde. Não, o primeiro evento que o Marcos foi aquele lá que tinha. Ele encontrou 3 reis e tava indo pro uma manjedoura. Não, o primeiro Mas evento que eu vi. O primeiro, evento, o primeiro evento que eu vi chamava-se Big Bang. Ah, tá. Você ia tinha meio, né? É, exatamente. A tia meio que causou. Ah, cara, de ver assim, eu só fui em evento. Eu sou velho aqui, né? Fazer o papel de velho, porque eu fiquei bastante tempo sem evento mesmo, assim, de quadrinho. Só que antigamente, e bota antigamente nisso, eu ia bastante. Pipocava um evento pra cima e pra baixo, assim, né? Numa era pré-internet, né? Então, assim, qualquer evento que tivesse uma atração internacional não é igual hoje. Hoje, a atração internacional, os caras só faltam estar morando aqui, né? Antigamente, quando vinha, não. Era um negócio assim, eu vejo agora, não vejo nunca mais mesmo, né? Única oportunidade. Então, assim, um evento que marcou bastante foi um... chamava Super Hero Comic Con, lá na Escola Pan-Americana, em 1991. É, exatamente. E... das atrações, assim, internacionais que vieram, que a gente conheceu lá, o principal mesmo, assim, a estrela do evento era o Will Eisner, veio também Howard Chaykin. Eu aqui, pra preparar pra esse programa, claro que eu não lembrava de tudo, eu me senti envergonhado em lembrar só agora que o Joe Kubert veio. Eu apertei a mão do Joe Kubert e eu não fazia a menor ideia quem era aquele paia. Falei, cara, quem é esse cara? Dizem as más línguas que o Max... quando o Joe Kubert foi lá, apertou a mão dele e disse: vem cá, o senhor sabe onde tá o Will Eisner? Não, eu perguntei onde é que ficava o banheiro, cara. Perguntei onde é que ficava o banheiro. Falei, cara, quem é esse cara? Porque o Sheik era uma peça, né? O Sheik era aquele cara que chegou de limusine branca, tudo contratada. Uma mulher lá, que com certeza ele contratou também, que parecia o desenho dele. entendeu? Era cheio de fazer tipo. É, o Will Eisner, assim, tinha, como eu falei, quando vinha atração internacional, a organização ficava toda cheia de trimelique. Não sei o quê, não pode chegar perto do fulano, ele não pode respirar o mesmo ar que você. BBB, BBB. O Will Eisner foi o primeiro que quebrou o protocolo, mandou todo mundo a merda da organização. E o que ele queria sair no meio do público, assim, apontando, vendo todo mundo que tinha pastinha, chamando pra junto, assim, pra ver que, pra dar dicas de desenho. Então, assim, foi, o evento foi dentro lá da Pan-Americana mesmo, dentro da escola, né? Teve uma exposição na época, que era uma exposição do Valdir e Gaiara sobre o Seninha. Eu não tô lembrado agora, mas eu tenho quase certeza que era uma exposição apresentando o projeto do Seninha, ou seja, ele nem tinha ido para a banca ainda, né? E, assim, se eu não me engano, também foi antes do Senna morrer. Até na época, quando o Senna morreu, a primeira coisa que eu pensei foi, putz, os caras se deram bem, mano. Fizeram o quadrinho antes. É, porque na época que lançaram, a primeira coisa que a gente viu lá, Seninha, a gente lembrou assim, ah, os caras estão querendo fazer tipo o Pelezinho, isso não vai dar certo, né? Aí o Senna morreu, deu muito certo, né? Fazer o quê? Infelizmente. Acertaram em cheio. É previsto, tá vendo? Acertaram em cheio mesmo. E teve uma exposição também do Pfeiffer e do José Del Boc, que era conhecido como desenhista da Mulher Maravilha, no DC, né? Teve uma palestra, assim, que foi muito legal, que era o Will Eisner, o Maurício Souza e o Ziraldo também. Teve bastante palestra e, assim, uma coisa comum de eventos daquela época é que geralmente duravam dois finais de semana, ou seja, era um sábado e um domingo, dava aquele break que ficava a exposição lá, eles ficavam divulgando na imprensa a exposição e tal, e no sábado e domingo seguinte tinha de novo, né? Então era bem combo. E, assim, as atrações não tinha esse negócio assim de, ah, o Will Eisner vai estar sábado ou vai estar domingo ou vai estar no dia do evento. Eles iam todo dia, eles tinham, assim, tinham, claro, a programação de palestra, tal, de workshop, mas eles iam todos os dias, praticamente, pra ficar lá no meio do público. Era um negócio mais assim, tete a tete, né? Nessa época aí, Marcos, o Ziraldo nem tinha cabelo branco ainda, né? O Ziraldo tinha dreadlock na época. E, assim, outro evento bem parecido, nesse mesmo molde, foi quando o HQ Mix, hoje que a gente tem o troféu HQ Mix, ele teve um evento de dois finais de semana também. Inclusive, dois finais de semana, assim, na verdade foi duas, sexta, sábado e domingo, parava depois de sexta, sábado e domingo, lá no Sesc Pompeia. Nessa época, tinha um fanzine de quadrinho. Eu tinha um grupo de quadrinhos, a gente publicava também. E o Âmago era um fanzine impresso. Então a gente fez o lançamento de um dos números lá. A atração principal do Sesc Pompeia, no caso, foi o Neil Gaiman, né? Que deu uma palestra lá e tal. Eu lembro que foi um evento grande, assim, teve... Ficavam, assim, a área do Sesc Pompeia tinha tipo de umas... Como se fosse uma área suspensa lá, e como se fossem ilhas suspensas ali no meio de um pátio, né? Então cada uma dessas ilhotas, assim, ficava um grupo. A gente ficou praticamente com uma ilha inteira ali, só pessoal de fanzine e tal, foi bem legal. Mas era assim, era interessante esses eventos na época, porque, assim, não é como o quadrinho é visto hoje, entendeu? O quadrinho era um negócio, assim, de poucas pessoas conheciam. Só que uma coisa que fazia... A divulgação era muito boa, porque o pessoal que gostava de quadrinhos geralmente eram jornalistas que estavam em Folha de São Paulo, Estado de São Paulo, então tinha uma divulgação maciça. Então acabava indo bastante gente mesmo, assim, pra pegar, por exemplo, o autógrafo com o Neil Gaiman na época, foi um Deus nos acuda. Entendeu? Se não tivesse paciência, a pessoa não conseguia mesmo. Mas era bem legal esses eventos na época, assim, principalmente a questão de divulgação, como eu falei, assim, era uma época pré-internet, né? Então, muita coisa ali ficava no boca a boca. Tinha gente que ficava sabendo do evento só no último dia mesmo. Enfim, gente, essa foi a participação do Marcos, o único evento que foi. Agora vai embora, que tem que tomar minha insulina, que eu tô velho, tá? A enfermeira já chegou. Não, só complementando a coisa do Marcos aqui, tá? Eu nem morava em São Paulo nessa época, claro. Ainda era um jovem cidadão aprendendo as coisas no Recife. Pode falar que você nem tinha nascido ainda. Não vou fazer essa maldade. Não, já tinha nascido. Ou não. Eu acho que tá... Assim, o Eisner, bom, o pouco que você lê, você sabe que ele já veio várias vezes no Brasil. Numa pesquisa rápida aqui que eu vi, acho que foi cerca de 7, né? É praticamente cidadão brasileiro. E se você olhar, boa parte dos hoje profissionais de quadrinhos que estavam na época começando, se você for pesquisar, aí vai ver que boa parte foi estimulado pelo que o Marcos falou aí, do Eisner tá lá colando nas pastinhas dele e dando dicas, né? Acho que um cara que até conta essa história que foi bastante estimulado e tal é o Will Conrad, né? Eu acho que uma das vezes que ele foi lá pra BH, eu acho que foi em BH, e encontrou o Will Eisner, diz que ele é um momento único pra ele, que os conselhos que o Eisner deu, ele guarda pra vida inteira, né? Velhinho é simpático pra caramba. Era, né? Deus o tenha. Era simpático pra caramba, viu? Nesse ponto ele viveu, realmente viveu pela arte mesmo. Pra gente, né, que tem mais envolvido nesse mundo mais de super-heróico, né, da parte de comics, a gente fica meio lateral sobre a história do Will Eisner, mas ele acaba influenciando todos o resto, gente. Né, todos os outros artistas. Não é à toa que quase 10 anos antes da morte dele foi criado um prêmio com o título dele, né, em homenagem a ele. Tipo, era realmente considerado uma lenda viva. E uma das coisas que realmente fazia ele não se interessar, porque outros artistas assim mais aclamados da época, feito Moebius por aí vai, sempre fizeram um trabalho pra Marvel, vai, mesmo tendo sua fama já independente, mas o Eisner não. E aí um dos motivos que ele alegava por não trabalhar com essas grandes editoras era por ser complicado, ter muita gente envolvida pra montar o que era um quadrinho pra ele. Pra ele, um quadrinho tinha que ser algo simples, né? Eu sentar com o editor, a gente junto conversar, tipo, duas, três pessoas na sala conversando e tendo aquela concatenação de ideias e montando o quadrinho. E os atravessadores e formalidades que as grandes editoras tinham meio que afastavam ele de fazer trabalhos pra ela. Que é uma pena, né? A gente podia ter, não só pra Marvel, pra DC, assim, alguma coisinha, né? Ver como é que seria a versão Will Eisner pra certos personagens, né? Como é que seria a interpretação dele. Inclusive, eu não cortei o Coveiro enquanto ele fala, e o Marcos enquanto falava sobre o Will Eisner, porque, de certa forma, o prêmio Eisner, né? É um grande evento de quadrinhos, né? Não no sentido que a gente tá falando aqui, mas é como se fosse um Oscar dos... Sim, hoje em dia nos Estados Unidos estão tentando criar mais uns dois, vai. É o principal lá, e hoje em dia ele tá, eu acho que é dentro da San Diego Comic Con, que ele é montado, anunciado, alguma coisa desse tipo. Certo. Mas então, voltando pros eventos que a gente já foi, lógico, né, a gente não vai entrar em detalhe de tudo aqui, porque no meu caso e do Marcos até daria pra entrar em detalhe, porque a gente não foi muita coisa. Mas se for pegar o Coveiro e o Magaren, que estão indo todo ano em vários... Bota o Magaren, que eu sou mais novinho, bota o Magaren pra falar. Pode comentar aí, Magaren, pra gente. Onde você já foi? Primeiro? Os que mais marcaram? Então, eu fui mais evento de quadrinhos mesmo, eu não fui muito. Eu ia mais em eventos de animes. Eu comecei entre 99 e 2005, praticamente os caras falavam, vai ter evento, eu já tava lá na fila. Comecei no AnimeCon 99, que era lá na Paulista. Hoje em dia é quase inimaginável assim, pensar que um evento como esse de anime, num espaço, sei lá, de 40 metros quadrados, sei lá quanto tem aquilo. Minha noção de espaço é uma bosta. Mas era o pátio da faculdade, lá, o prédio da Paulista. E tinha mais um dos andares lá em cima. Eu já ia evento, já fui evento em Campinas, já fui evento Americana. Só não fui evento fora de São Paulo ainda. Né? Eu ia dois, três por ano. Você não foi visitar o Eric ainda? Não. Não quero. É que não fique, Magari. Mas é que sempre a hora que tá, eu tô trabalhando aí, é uma bosta. Falta um ano, se planeje. Pois é. Exatamente agora. Um ano, na verdade. É na faixa do dia 15 de novembro. A gente tá gravando isso no meio de novembro. Vou fazer igual os caras do Enem. Tem um ano pra se planejar e chega atrasado. Então, eu já fui. Teve evento que. Depois eu conto, mas teve evento que a gente foi na garagem de uma casa. Esses eram os melhores, cara. De tanto errado que. Caramba. Sabe, nossa, tava lá. Cara. Aí em 2005 eu parei um pouco e eu comecei a encher o saco. Era tudo a mesma coisa. Entrou a empresa lá que tá agora promovendo, organizando os eventos de anime, que eu comecei a ver que não tava mais dando valor pro público, que é a Yamato. Aí eu parei. Eu comecei a voltar aí agora, Comic Con, um ou outro dá mais. Como eu ia antigamente, nas últimas anime com que eu fui, anime friends, anime fila, anime qualquer coisa, eu chegava no, quase no final. Já não pegava aquela fila gigante pra entrar, só ia dar uma volta, voltava. Já no fim de feira, né? É, só pra pegar as frutas no chão lá, tipo, fim de feira. E é isso, agora é Comic Con, que eu tô indo todo ano, pelo menos um dia, pelo menos até esse ano, depois... Tá indo todo ano, né? Esse é o terceiro. Mas todo ano. Todos os três, né? E você, Covino? Como eu falo, o sotaque não dá pra enganar, eu sou natural de Recife, eu vim de um lugar que praticamente não tinha essa cultura de ter evento de quadrinho. Na verdade, não tinha nem a cultura de leitores de quadrinho, né? Se você até olhar no espectro do Nordeste como um todo, Recife ainda é escorrega um pouco nessa parte, né? Comparando com a vizinha do lado, né, a Paraíba é muito mais rica em tradução de quadrinhos. Ela tem muito mais artistas, inclusive, que trabalham lá com, em termos de realizar evento, ela seguiu antes, né, um exemplo do HQPB seguiu antes, mas na época que eu era apenas um leitor, não tinha isso, né, era muito, muito espaçado, assim, então, no máximo eu teria uma comic shop. Mas eu acredito que nem eu, que eu nunca fui pra ela, nenhuma vez. Numa capital inteira feito Recife, que é uma das maiores cidades lá do Nordeste. Então o primeiro impacto que eu tive com um evento de quadrinhos foi aqui em São Paulo, durante uma Fast Comics. O que já é um evento muito mais voltado pra área comercial, mas o pouco que oferecia já naquele ano, em 2007, pra mim, me impactou muito, porque meu contato todo com profissionais de quadrinho eram sempre muito virtuais, vamos dizer assim. A gente, tudo bem, trocava umas ideias com os editores da Panini, por exemplo, para discutir até os andamentos das revistas. Era muito mais fácil naquela época, né? O contato era muito mais intimista, acontecia nas redes sociais, eles respondiam de imediato, né? É diferente de hoje, que tem muito mais gente cuidando das revistas e o contato nem sempre é com a mesma pessoa que é responsável pela criação do produto, enfim. E aí, quando eu cheguei no Fast Comics, eu tive a oportunidade de ver pela primeira vez os editores, conversar com eles, né, o Fernando Lopes, ter esse contato. Na época, acho que tinha poucos artistas convidados, mas tinha o David Lloyd, que, querendo ou não, por mais que você seja um leitor muito focado só no ramo dos super-heróis, né, de Marvel, é impossível você não conhecer o David Lloyd, né, o trabalho dele. O V de Vingança, por si só, ele é um nome muito marcante, né? Acho que nem tinha um filme na época, eu tinha, 2007, me recordem aí. Mas não, enfim. E ver o pouquinho que já tinha naquela época, pra mim foi muito realizador, né? Tinha os cosplays, coisa que tipo, é uma cultura que com certeza naquela época no Nordeste ninguém sonharia em fazer, mesmo porque aquelas fantasias são altamente quentes. Não seria um costume para as pessoas irem para eventos. Já não tinha os eventos, muito menos ainda fantasiados. Então para mim foi tudo muito novo, assim. Eu acho que foi um dos poucos momentos em que eu, já velho, parecia estar uma criança tipo, descobrindo um monte de coisa, né? Tipo, aquela sensação meio imigrante, né? Tipo, você não sabe nem onde você tá... aquela sensação meio de retirante, né? Você não sabe nem o que você tá fazendo direito. Nossa, que coisa é essa? São Paulo tem isso de novo e tal? É cheio de experiências novas, bababá. Oi? 2005, V de Vingança, o filme. Só pra ter informação pra quem tá ouvindo. Então, pronto, já tinha um filme. Então, assim, praticamente era impossível você não conhecer V de Vingança. E... enfim... E criança quando... Depois de conhecer o Fast Comics, né? Criança quando prova pela primeira vez chocolate, quer se lambuzar pro resto da vida, né? Então eu saí correndo. Que tinha oportunidade de eventos a partir de então, eu fui atrás, né? Claro que São Paulo, na época, só existia o Fast Comics. Existia vários outros eventos antes da Fast Comics, como o Marcos apontou. Mas todos eles... nesse período de 2007 até uns mais ou menos 2010, se apagaram, não existiam mesmo. Tirando, claro, os eventos de anime, que é o que o Wellington Magalhães falou. Mas eram coisas diferentes. Os eventos de anime, eles não trazem, nem sequer pensavam na época, em trazer artistas, desenhistas de anime, de mangá. Não era uma coisa voltada pro comic, que é o que fascina a gente, né? Eram mais voltados ou pra mais a parte de cosplay, ou um pouco dubladores, né? Começou a ter essa cultura de dubladores nessa época também. E mais de banda, né? Que era mais ou menos o que girava dentro do universo ali dos eventos de anime. Pra mim, isso era tudo que não me interessava. Por isso que sempre eu ficava mais focado na parte de ir pra Fast Comics, né? E mais pra frente, tive a oportunidade de conhecer o FIC. Foi o meu primeiro grande contato com quadro independente. Dali minha cabeça, tipo, expandiu muito pra além do universo Marvel, né? Foi onde eu pude conhecer várias coisas que me agradavam, assim, só pelo tipo de arte, pelo conteúdo das histórias. Não que no Fast Comics não tivesse, mas lá você tem uma diversidade tão grande que de algum jeito você esbarra. Essa tirinha eu vi na internet. Putz, eu nem sabia que esse autor é brasileiro. Ah, isso aqui me é familiar. Então muitas vezes você acha, nem tem ideia, né? Mas tá lá a poucos passos de você num FIC, muitas charges, muitos quadrinhos que são de brasileiros, e você nem se dava conta quando se topava com isso na internet. Então o FIC foi muito bom por conta disso. É claro que assim, o primeiro FIC que eu fui foi em 2009, acredito eu. E foi um FIC que eu considero de transição, porque até então, talvez o 2007 também tenha tido um pouco, mas até então o FIC era muito mais pra parte de quadrinhos independente. Eu acho que não tinha muita cultura ainda de ter artistas convidados de fora. E esse de 2009, que foi o que veio o Bill Sienkiewicz, posso estar enganado. Tô tentando lembrar se esse é de 2009 ou 2011. Tô pesquisando. Não, é de 2009. Certeza, sim. Não sei se tá antes. Mas assim, veio o Bill Sienkiewicz. Mais pra frente, acredito que foi no de 2011. Aí sim veio o CBC Busque. Enfim, veio o Matt Fraction também. Enfim, eu posso estar me enganando nos anos, tá? Porque não que eu esteja velha, porque depois de tantos eventos quadrinhos que você vai, você acaba se misturando nas datas. Mas foi essa mudança de postura do FIC, de ampliar para um artista envolto nessas grandes editoras de uma cultura mais mainstream, entre aspas, né? Que faz as pessoas serem atraídas, foi o meu caso. E aí sim, vindo aquilo junto com o quadrinho independente, acabava fazendo que as pessoas comecem a prestar atenção em outras coisas que estão fora da sua zona de conforto, do seu familiar. Então, isso foi importante. Foi importante, muito legal ter conhecido o FIC, e foi muito importante mesmo o FIC ter essa nova postura. E espero que se mantenha muito adiante, né? Eu acho que nesse ponto, de 2011, 12 pra cá, isso inclui todos os eventos grandes de quadrinhos, né? Eles têm entendido que é muito produtivo trabalhar com o mainstream e com o independente. Acho que os dois separados são muito fracos. E colocar os dois juntos, você só tem a fortalecer pros dois lados, né? Pode ser que alguém tenha uma opinião contrária à minha, mas assim, pela minha experiência, que hoje em dia eu tenho, inclusive como organizador de eventos, isso é notório, assim, sabe? Eventos que se teimaram em não ter isso, há exemplos de eventos que ocorriam no Rio, que eram muito indies, né? Acabaram desaparecendo, não tendo financiamento, não tendo interesse mais de público, e saíram do lugar, né? E eventos também que só querem focar no mainstream, acaba desvalorizando muito o mercado nacional. E em contrapartida, boa parte das atrações hoje em dia desses eventos, que a gente não consegue ter comparativamente, né, o que ocorre nos eventos lá fora, de artistas de fora com os artistas aqui. Então, boa parte que alimenta esse evento é realmente o artista nacional. O convidado é um convidado, é uma coisa especial, ele tá lá para mais pra uma coisa de prestígio, né, de trazer algo diferente, de uma oportunidade. Mas quem move mesmo a maioria dos eventos de comics hoje, a força motriz, assim, é claro o quadrinho nacional, mesmo porque ele tá numa ótima fase, né? Apesar de todas as crises que a gente vai encontrar de mercado, né, a gente não pode deixar de ver que eles são, digamos assim, eles ainda estão no auge, assim, sabe? E espero que continuem por muito tempo. É, e ainda tem um pouco de preconceito, né? Sendo que tem trabalho bom pra caramba em quadrinho nacional. É, o preconceito é quebrado justamente com o que eu falei, Eric. Assim, tô falando da parte do leitor, né? O organizador já tem que ter uma cabeça feita de que ele tem que saber lidar com os dois, tá? E o artista também tem que saber que é importante pra ele ter o mainstream com o independente e vice-versa. Acho que da parte do mainstream, ele adora. Pessoas que a gente traz de fora, eles adoram ver como é produzido o quadrinho nacional. Isso, eu acho que não existe esse problema. E eu acredito que a maioria do pessoal também que produz quadrinho nacional também não deveria, né, se importar de ter convidados, tipo, ali do lado da mesa dele, que é um chamariz, né? Que é uma pessoa que tem um hall de fãs, maior, né? Mas a parte do leitor, isso só é quebrado quando ele vai num evento sob o interesse de conhecer tal artista, de tal artista A ou B, e esbarra com outro. E pô, que legal, isso aqui que tá nessa mesa aqui também é bom. O tempo resolve. Não existe outra maneira de você popular, de você vender o produto do que mostrando, né? Vai sendo um bom vendedor é aquele que mostra por que o produto dele é bom. Então é isso, é o contato cliente com o vendedor é que vai fazer o perfil do cliente mudar, né? Isso. É, não, então é isso que eu ia falar, que esses eventos são muito bons até para quebrar esse preconceito também, né? É, em relação a mim, eu moro em Betim, Minas Gerais, né? Tá na região metropolitana de Belo Horizonte. Oi? Não, tô zoando, mas... É que eu nem ouvi o que você fala. É na região metropolitana de Belo Horizonte, assim, aqui nunca tem nenhum evento de nada, né? Que raramente tem alguma coisa diferente. Mas enfim, é uma cidade que você não vai achar nenhum sebo de quadrinhos, né? Não vai achar nada do tipo. Então, por muitos anos, como eu já falei várias vezes, então eu cresci meio que sozinho lendo quadrinhos, né? Não tinha outras pessoas que eu conhecia. Até que teve um momento que no ensino médio alguém falou de um tal de Festival Internacional de Quadrinhos em Belo Horizonte, o FIC, né? Por isso que é o FIC, não a FIC, né? Tem gente que acha que é Feira Internacional. O Festival. Só que na época eu não dei muita bola, tal, até porque eu não tinha carro, eu não tinha nada, então... Ir daqui pra BH não é tão fácil, né? Tipo, é fácil que é só você entrar no ônibus e ir, mas é trabalhoso, vou colocar assim. Mais fácil que a gente. Enfim. Com certeza. Bem mais. Mais fácil que eu sair de Recife pra São Paulo. É verdade, faz sentido. Mas então, assim, o que eu queria dizer é que enquanto eu tava na escola eu não fui ainda, mas quando foi em 2007, um ano depois que eu saí do ensino médio, em 2007, eu fui no FIC, e eu acho que foi o primeiro evento de quadrinhos que eu fui, foi o FIC de 2007. E ele era bem igual o Coveiro falou, que ele foi no FIC de transição, que era 2009. O de 2007 era praticamente 100% focado em quadrinho independente, né? Só que assim, na época eu não tinha muito essa visão, né? Eu fui meio que pra ver coisa de super-herói, alguma coisa assim e tal. Então achei interessante ter lojas com quadrinhos pra caramba, porque aqui não é comum e tal. E quando eu falo aqui não é comum, em BH também não é comum, em Belo Horizonte também não... Você deve ter uma ou duas, no máximo, lojas grandes que tem quadrinhos. Não são lojas de quadrinhos, né? Mas tem quadrinhos, assim. Hoje em dia que mudou muito porque popularizou, né? Você vai numa livraria, tem seção de quadrinhos. Mas, então, esse FIC de 2007, eu acredito que foi o primeiro evento que eu fui, pelo menos é o que eu lembro. E em 2009, aí foi o que eu até conheci o Coveiro, acho, pessoalmente. Ou foi no de 2011, não lembro. Enfim, eu tô igual o Coveiro, confundindo as datas. Não me comprometa. Mas... Depois, velho, não, conheci o Coveiro foi no ano de 2011, porque o Aracnofandia... Você me conheceu, miséria? Vou te dizer... Conheci pessoalmente. Você me conheceu no Marvel Day, só que você é tão ingrato que não lembra. Não, eu ia citar o Marvel Day, tá? Eu anotei o Marvel Day aqui pra citar, olha. Eu não vou me autopropagandear, mas você me conheceu no Marvel Day. É porque eu tava citando o FIC, entendeu? Eu comentei aqui. Mas é verdade, o Marvel Day foi no ano do FIC 2011, foi em maio, né? Então o FIC é sempre em novembro e é bimestral. E o Marvel Day foi o primeiro evento fora de Minas Gerais que eu fui, de quadrinhos, né? Foi o que teve. Que eu achei interessante. Teve a promoção, não? Ajude o Eric a vir. É, na época eu fazia pra vender aqueles boxes pra quadrinhos, né? Que hoje eu tô do site colocando de graça pra quem quiser baixar, sem cobrar, por isso que é propaganda, e é meu, então tanto faz. Mas na época eu vendia, né? E aí teve uma promoção, não no sentido de venda, né? Uma divulgação, vamos colocar assim, pra incentivar o povo a comprar as caixas pra vir no evento. E aí a gente deu sim, caixas lá. Realmente. Foi tipo um ajude nosso amigo, um Mavete, aí pro Marvel Day. Aí a gente usou uma estratégia muito boa de sensibilização do público. A gente pegou aquela música do Hulk lá, o seriado, o Lonely Man, e ele tava dizendo que o Eric tava vindo andando de Betim pra cá, né? Pegando carona, essas coisas assim. As pessoas se sensibilizaram com essa história, começaram a comprar as caixas, e aí o Eric veio. Foi tipo isso aí. Inclusive, eu vou colocar no post aqui no site lá da Comic Box, eu postei Comic Box no Marvel Day 2011. Acabei de achar o post aqui. Aí tem o link do Marvel 66, isso aí que o convidado do O Eric fez uma caixa promocional. O nosso convidado da época era o Luke Ross. E aí ele fez uma caixa que a gente dividiu entre o Steph, né? O Eric também fez pra ele. E a gente sortiu umas três, eu acho. Pois. Ou eles. Uma coisa assim, né? Caramba, eu tô vendo a foto aqui, eu era magro. Olha. Não olha essas fotos, não, que todo mundo era. Era, todo aqui, mundo. Eu achei aqui o post no Marvel 66 lá. A campanha Ajude um Nerd aí no Marvel Day. tá indo o vídeo da música do Hulk, hein? Não, o vídeo não tem, não. Ou a música, sei lá, enfim. Deve ter já. É velho essas coisas, né? Já deve ter sumido do YouTube esse vídeo. Mas enfim. Teve esse evento, né? Foi o primeiro fora daqui de Minas Gerais que eu fui. Achei interessante, né? Tipo, foi em uma loja de quadrinhos que vendia action figures e tal. Tipo, pra mim foi uma coisa totalmente nova, né? Apesar de saber que existia, eu nunca tinha ido em uma. Mas a minha vida, vamos colocar assim, de eventos se resume basicamente aos FIX a partir de 2007, que o de 2000 teve alguns convidados de quadrinhos de super-heróis, mas acabou ficando meio de lado porque eu conheci o quadrinho nacional e aí eu conheci de verdade, né? E aí você acaba tendo contato com muita gente diferente, né? Eu acho que eu conheci o Vitor Cafadi na época, provavelmente, por causa do Pino Parker e tal. E aí, em 2011, teve um mega bloco lá da Marvel, que foi, igual o Coveiro falou, foi o Metfraction, foi o Sedusky, tem gente pra caramba. Foi 2011 esse, né? 2011, foi o Bill Sienkiewicz lá e tal. E nesse ano já tinha o Aracnofã, eu consegui entrar como imenso, assim, então foi legal. Foi a primeira vez e quase única. E aí, assim, eu fui no FIC, né, aqui em Minas Gerais, no Marvel Day, igual a gente comentou, e em 2014 teve o lançamento do segundo filme da trilogia que acabou com dois filmes do Mark Webb, e aí a gente foi no Fast Comics, né? Teve até um bloco lá e tal, então foi legal. Vocês gravaram algum programa ao vivo lá com... Isso, foi com o Rogério Saladino, na época editor das revistas, e o Vitor Cafadi, né? Além do Dante, eu... Magani, tava também? Estava. E no final do mesmo ano foi a CCXP que começou, né? Que aí eu fui todos os anos, igual o Magani falou, né? Fui em todos os dois que tiveram. Mas foi. Exatamente, não é mentira. Só abri um parênteses aqui pra comentar um negócio, que em Betim, uma vez, eles tentaram fazer um evento de anime, que era Anime Betim, alguma coisa assim, algum nome bem criativo. E aí, era numa escola e tal, eu fui no primeiro, não tinha nada demais assim, mas no segundo, como convidados, tinha o Ed Barrows e o Paulo Siqueira, além do dublador Nelson Machado. Só que ninguém do evento interessava em quadrinhos. Então chegou um momento que eu tô vendo, tipo assim, os dois estavam lá, sabe? Eles estavam na salinha, eu e minha esposa entramos, ficamos lá batendo papo e tal. O Ed fez um desenho pra mim. A gente, e aí, o que vocês estão achando do evento e tal? Ah, não, tá meio mal organizado e tal. Tipo, a gente ficou umas meia hora batendo papo da sala, sabe? Eu e a minha esposa e mais um casal que gostava de quadrinhos, porque não tinha ninguém que interessava, ninguém nem conhecia quem eles eram. E esta foi a palestra. Eles fizeram uma palestra depois, mas sei lá, tinha seis pessoas na sala, sabe? Minha esposa fez só um pouco a mais, né? Minha esposa fez amizade com a esposa do Ed Barrows, tipo, a gente tem ela no Facebook, ela me reconhece agora, tipo, oi, tudo bem? Como é que tá a Josi? Então, foi desse nível, assim, o evento, sabe? Ai, caramba. Isso que o Eric falou é interessante. Acho que assim, com o tempo, a gente pensando melhor, a gente vai começar a entender o que aconteceu em cada época na história dos eventos de quadrinhos daqui do Brasil, né? Que não deve ter muitos assim, dá pra gente analisar melhor. Mas essa coisa que ele falou de muita gente que estava lá no evento não se interessar pelos dois artistas que estavam lá, reflete muito que por que que os eventos minguaram no final dos anos 80, no meados dos anos 90. Nos 90 acho que até tinha alguns, né? Naquela fase acho que veio o Jim Lee por um tempo. Acho que naquela Comic Mania, uma coisa assim, né? Mas praticamente enfim, só em São Paulo, né? Provavelmente. Não, eu acho que o Jim Lee tinha vindo do Rio, alguma coisa desse tipo. Sim. Rio, e tinha outros casos que também vieram pra São Paulo, anos 90, mas assim, do mesmo jeito que o mercado foi miando, também foi miando os eventos. Faz até sentido, né? Então de 90, praticamente... as revistas de super-heróis quase se extinguiram, né? E aí a Panini foi tentando por uns 2000 até 2005, foi tentando lá e cá tentar restabelecer o mercado. Não era uma das coisas mais vendáveis mais, né? E continua não sendo, né? Uma das coisas mais vendáveis, tanto aqui quanto nos Estados Unidos. Mas era notório ver como as pessoas que eram um pouco mais novas, mas que estavam entrando como leitores de quadrinhos, eles não tinham o mesmo senso de direção que a gente como leitor de quadrinhos, vamos lá, dos anos 70, 80, começo dos anos 90. Essa coisa de não conhecer o artista é uma coisa que eu percebi logo de cara quando eu comecei a fazer os eventos aqui. Principalmente os primeiros, né? Os dois Marvel Day que eu fiz e o SPCon. Era notório, era comum você encontrar que o perfil do jovem leitor era um jovem leitor que estava entrando lá, sei lá, pelo personagem que viu no desenho ou que viu pelo filme. Talvez até, vamos colocar aí, né? Muita gente que virou leitor de quadrinho nessa época se iniciou por causa do desenho dos X-Men dos anos 90, né? Criou meio que um nicho até de muito fã de X-Men aí, do final dos anos 90, meio dos anos 2000. Desenho mais filme. E você vê que o reflexo era que pouca gente se interessava realmente de saber quem é que fazia aquele desenho. É um diferente de leitor da minha geração, que boa parte, mesmo que fosse ruim pra caceta, tinha preocupação de saber quem era a equipe criativa, que boa parte queria também, de alguma maneira, sei lá, se arriscar de trabalhar no mercado. Não o mercado nacional, que também era fraco, muito mais fraco na época, né? Mas, sei lá, ele viu o Brasil adentrando de forma tão forte no mercado lá dos Estados Unidos, da Marvel e da DC, com o Deodato, com o Ed Barrows, desculpa, o Ed Barrows é mais recente, né? O Deodato, Marcelo Campos, Roger Cruz, Joey Bennett, enfim... Essa primeira geração aí entrando com tanta potência que falou, caramba, eu que sou leitor que gosto também e presto atenção realmente na equipe criativa, também, será que eu não consigo? Eu acho que assim, talvez eu esteja tendo uma perspectiva mais fechada pelo meu grupo, que era um grupo de leitor de quadrinhos de colégio, né? Mas acredito que o mesmo deve ter acontecido, sei lá, com Marcos, com Elton, alguma coisa assim, com de certeza. Tentar... ter se arriscado, de alguma maneira, de ter entrar isso de alguma maneira profissional. E era um público que quando falava certos nomes da indústria, tipo, o olho arregalava, tipo, nossa, fulaninho, eu queria conhecer ele, queria, já pensou se eu tivesse uma arte dele, um desenho dele. E quanto esse povo mais recente, que tava meio desnorteado, mas era um leitor de quadrinhos de uma nova geração, não tinha muito essa ideia. Então vi muitos casos de gente, sei lá, dando uma revista, vou chutar um nome aqui, vou dizer o nome do artista, de Watchmen, que é desenhado por David Gibson, né, para um artista brasileiro, tipo, fazer um desenho na capa e autografar. E, tipo, o cara falava assim, mas eu não desenhei isso. Mas o cara, tipo, não tinha essa noção, porque para ele era tipo, ah, ele é um cara que desenha, então ele pode desenhar esse boneco aqui na minha capa. É tipo entregar um desenho aleatório do Pato Donald pro Don Rosa. Pois é, então, não é a mesma coisa, não é a mesma coisa. Falar muito mal. Ele está me cutucando nesse comentário. Mas não é a mesma coisa. Não. Alguém doeu aí. Eu, Eu levei um livro, Ícone dos Quadrinhos, uma página falava sobre o Pato Donald. Eu falei, caramba, o cara trabalhou com o Pato Donald, o livro fala sobre o Pato Donald nessa página, vou entregar ela. Eu acabo representando um pouquinho esse público que o Coveiro tá falando, porque eu comecei a ler lá no final dos anos 90, só que eu tive um pequeno cuidado de quando eu ia num evento pesquisar sobre os artistas que estavam lá, né? Porque quando eu cheguei, apesar de ter começado ali no final dos anos 90, como eu disse aqui mais cedo, eu fui em evento de quadrinhos só praticamente no final dos anos 2000, né? Então, nessa época, eu já tinha uma noção melhor de, ah, tá, fulano desenhou tal coisa, olha, eu gosto da arte de ciclano e tal. Então, entendeu? Essa coisa foi um pouco interessante, um pouco mais organizada, né? Mas, já que a gente falou de artistas, vamos comentar aqui. Não precisa entrar muito em detalhes, até porque a gente estendeu bastante nessa primeira parte, né? Mas não precisa entrar muito em detalhes, não. Mas se quiser destacar alguns artistas que vocês já conheceram, que vocês queriam muito conhecer e acabaram conhecendo nos eventos, queria deixar o espaço aberto para vocês comentarem. Deixa eu ver. É, eu tinha dito no começo lá, né? O Eisner, o Kubert, que eu não dei a mínima bola, coitado, né? Também. Ah, mas, inclusive, emendando esse assunto de contato com artistas que a gente teve, e o que o Coveiro falou, realmente, tem muito... essa questão... Nossa geração tem muito esse negócio de dar um pouco mais de valorização pro artista, não apenas pro personagem, mas também tem o outro lado, por exemplo. Eu até me usando de mau exemplo também, tá? Nesse evento da Panamericana, por exemplo, tinha o José Delbó. Só que assim, a gente ligava pro Will Eisner, né, porque a editora Abril, que publicava super-herói, publicava graphic novel, a coleção graphic novel que começou com X-Men, então a gente falou assim, é uma coleção, vamos comprar. Não precisava ser da Marvel, pode ser qualquer coisa. E o qualquer coisa, por enquanto, por acaso, foi o edifício, né? Ali que a gente conheceu o Will Eisner, quem conhecia só super-herói. E aí a Abril também aproveitou a vinda dele para lançar a revista do Spirit número 1. Então assim, conheci o Will Eisner, beleza. Howard Shaykh nem se fala, porque na época tava publicando Sombra na revista do Batman, então também era ele. Aí você pega o José Delbó, você fala assim, quem é o José Delbó? Ah, sei lá, dane-se o José Delbó, não vou conhecer. Chega lá na exposição... Você ignorou o Joey Kubert, cara. É, não, eu tô dando um exemplo menos vergonhoso. Aí você fala, mas assim, o José Delbó fala assim, ah, eu não sei, esse cara é cartunista. Chega lá na exposição, que eles levaram os originais dele, você vê a exposição do José Delbó só tem desenho da Mulher Maravilha, da Era de Prata, porque ele era um dos melhores desenhistas, um dos mais conhecidos desenhistas da Mulher Maravilha. Aí lá você é todo falso, né? Neonerd. Você fala assim, ah, agora eu vou pegar, apertar a mão dele, porque ele desenhou uma Mulher Maravilha, seu falso do caramba, né? Então, você só ignorou o Kubert mesmo naquela conversa. É, o Kubert, coitado. Eu acho que eu te pedi até pra ele pegar um café pra mim, porque... Olha, Max, de boa, você ter ignorado o Kubert, dá um pouco de raiva aqui internamente. Nossa, eu, cara, adoraria ter um autógrafo dele e um sketch dele. Quando eu for pro inferno agora, eu sei o porquê. Bem feito, tem que pagar mesmo. Agora, no Sesc Pompeia, lá no HQ Mix, uma coisa que eu fiquei assim... Eu gostava dos dois, mas eu fiquei um pouco chateado com assim, um negócio que aconteceu lá. A estrela, como eu falei, era o Neil Gaiman. Que ele foi num dos dias, eram quatro, ele foi só em um dia. E assim, o pessoal, se ele fosse no quarto dia, no último dia do evento, o pessoal ia os três dias e dormia lá. Era um negócio de tietagem mesmo, era brabo o negócio, entendeu? E o game é simpático pra caramba, tal, assim, eu falo simpático assim, acima da média de tietagem que tava lá, tá? Só que aí, o que aconteceu? Na época, assim, logo abaixo do local onde a gente tinha o nosso espaço ali de vender os nossos fanzines, tinha uma sessão de autógrafo dos três amigos, que era o Angeli, o Glauco e o Laerte. Na época. Então, assim, pra mim, entendeu? Que leu os caras no Chiclete com Banana e tal, porra, era na boa, era tão importante quanto o Neil Gaiman, que eu lia Sandman, entendeu? Pra mim, fazia parte da minha estante aqueles caras ali, entendeu? Meu, mas sei lá, assim, não que não foi ninguém, mas deu um pouco de dó de ver que os caras ficaram abandonados num canto, entendeu? Aí você fala assim, ah, porque é nacional? Eu falo assim, não sei, cara, é a questão da tietagem em cima de um só, entendeu? É coisa que eu, assim, eu vejo um pouco mais nos eventos atuais, eu vejo um negócio mais se tornando um pouco mais igualitário, né? Até, pô, até, com até certeza, por questão de, atualmente até por questão tá bem melhor do que era no começo. Tá bem melhor. Tanto claro que você tem as estrelas ainda hoje, mas hoje acontece muito. Na verdade, muito, é questão de tietagem, tipo, de você olhar, tipo, oh, essa coisa, óbvio que eu acho que não vai ter, não vai ser tão igualitário, porque, pô, é um cara que veio realmente de fora, é um cara raro, é um cara que... É, dificilmente você acha que vai ter, outra oportunidade com ele. É, mas eu falo assim, hoje em dia é muito comum a questão da pessoa, por exemplo, ela ir para um evento meio que especificamente para ver aquele artista que ela gosta, e enquanto ele não aparece, ela dá umas bandolas, ela conhecer bastante gente. Antigamente não, o pessoal tipo não andava, sei lá, ficava num canto lá esperando o cara e não via as outras coisas, sendo que... De repente, o próprio artista que ele queria ver tava lá andando no meio, ué. Ele também era um visitante, né? Eu já encontrei tanto artista andando no meio, não assim. E aí teve a oportunidade de furar a fila, entre aspas, né? E pegar o autógrafo ali no meio do corredor. Pois é, então. E antigamente não tinha muito isso, não. Hoje em dia já tem mais, porque o pessoal tá mais esperto, né? Qualquer um é um... pode ser um artista em potencial, você não sabe. Muitas vezes você não conhece a cara dele, né? Tem essa. Mas assim, de artistas era mais por essa questão dessa experiência mesmo, né? A diferenciação que teve de tietagem antes e hoje. Recentemente você não teve nenhuma tietagem, não, Mar? Não, eu nunca tive, cara, sinceramente, eu nunca tive esse negócio de. Inclusive, os meus amigos artistas que me perdoem, não é falta de consideração. Mas esse negócio de, por exemplo, de eu pegar autógrafo, assim, num print e tal. Às vezes eu pego até pela camaradagem, não assim, porque só, vou pegar só porque é um amigo, porque eu acho o trabalho bonito mesmo, mas aquele negócio assim, ó, nossa, vou pegar esse autógrafo que eu vou pôr, tirar, jogar todos os quadros da sala embora, vou pôr ali no meio, não sei o que, acho que ninguém faz, sabe? Isso, né, Marcos? Eu conheço muita gente, cara, que é tão sem vergonha que vai lá, pega o autógrafo e corre pro eBay. Vou colocar porque é autografado, que não sei o quê. Ah, pelo amor de Deus, aí tá. Ah, mas aí o cara quer vender, aí não conta. Ah, não, mas sabe. Não, não sou desse tipo, não. Deixa o Ed falar e eu falo a minha experiência. Então, meu problema é que eu não tenho muita paciência pra fila. Bem, pessoal. Como assim você é de São Paulo? Você devia amar a fila. Pois é. Não, a gente tem trauma por isso. Exatamente. Eu vejo, filho, também, como o Marcos falou, eu não vejo muita graça. Ah, assina aqui, tá aí. Se der, se eu encontrar o cara, se eu assinar, tudo bem. Tipo, os únicos autógrafos que eu... O Howard sujou a minha capa, que ele dá um rabisco assim. Pô, ele rabiscou a capa. Não. Dá pra... É o autógrafo, Marcos. Não, é um rabisco, aquilo eu faço, mano, na boa. É o... Duas pessoas, num programa sobre evento, duas pessoas desestimulando as pessoas a pegar autógrafo. Não, cara. Cada um faz o que quiser, tem gente. Tipo lá na Comic Con lá, o pessoal que tem aquele Raul H lá, que tem. O pessoal fica lá, vai, sei lá, quanto tempo é a Comic Con? 3 dias? Vai lá 3 dias e fica 2 dias e meio na fila lá pra ver os caras. É exagerado. Então, mas se faz uma palhinha é outra coisa, né? Autógrafo é uma coisa, palhinha é outra coisa. Eu não tenho paciência. Na última CCXP eu já. Não, quem era que tava no meio da. Do povo lá. No meio do povo? É, no meio dos artistas. Era tinha uma mesa normal. Puta, eu sei quem você tá falando agora, mas... Ele é famoso. É. Da Marvel DC. Sim. Então, famoso... José Luiz Garcia Lopes, não, né? Não. Quem você tá falando? Ó, tinha o Ezad Ribic, mas não fez dentro do... Mark Wade é roteirista. Mas ele tava lá... Aí tava lá no meio, né? Foi uma das filas mais concorridas, o Marco Wade. Então, também, eu até tentei, eu passei assim, eu vi a fila, o pessoal sentado no chão. Ai, também não aguento. Ah, deixa, também eu nem queria. Já cheguei a fazer isso também, cara. O Marco Wade foi um dos poucos que eu realmente aceitei ficar na fila, porque era Marco Wade. Eu achei que, por ser Marco Wade, ele devia ter ficado numa área mais exclusiva, porque era Marco Wade, mas enfim. Ficou lá no meio do povão lá. É, eu acho que ele, digamos assim, criou... A única fila que eu peguei era história. Porque tava pequena. Foi o Dom Rosa, na primeira, CCXP. É porque ele tava lá na Comics lá e a fila estava pequena, razoavelmente. O único que eu peguei fila para pegar o autógrafo foi dele. O Dom Rosa que... Eu não sei se eu devo falar isso aqui, não. Mas ele tem um problema histórico com a Abril, né? Ah, sim. Então, se o cara desse a revista da Abril para ele autografar... Tinha que ser da Abril, né? Autografar, dizem, né? Eu não cheguei a fazer isso. Ele botava um X no logo... Assim, autografado do lado, assim. A minha ele não fez o X, não. Ele autografou. Tava de bom humor. E teve uma palestra do Renato Canini aqui em São Paulo, na época que eu fui lá. Eu peguei o autógrafo também. Tirando isso, não vejo assim. Nossa, eu tenho que pegar aquela fila pra pegar o, como diz o Marco, o rabisco. Eu tenho o autógrafo do Peter David porque eu comprei uma revista importada e sem querer querendo veio autografado. Quem? Olha só. E é uma das minhas histórias preferidas do Orange, a Areia Suburbana lá. Oh, legal, cara, que legal, hein? Deu bem, né? Tirando isso, eu pegar a fila pra. Nossa, eu vou pegar, vou enfrentar aqui 3 horas de fim, né? Pé na fila pro cara dar um autógrafo lá, olhar na minha cara, quase não falar nada. Se olhar, né? Se olhar. Você que é mais jovem, tá, tá ouvindo esse podcast, que tem essa premissa aí de ter os seus ídolos, de ter, querer um contato a mais com eles, querer levar uma recordação, tá? Desconsidere esses dois velhos aí reclamando. Isso não é nenhuma prática abominável, assim, acho que a maioria das pessoas que gostam de um hobby e pagam pra ir pra uma convenção, elas querem tirar o maior proveito dela. Não tô falando isso como organizador de uma, eu tô falando isso como um cara que vai pra muitas. Sim, vai pra convenção pra aproveitar ela, não ficar em fila. Não, mas fila é inevitável. E assim, você é cidadão paulistano, você devia amar. Ver uma fila, você nem perguntar o que é, já devia ficar e saber pra entrar na fila pra saber o que é que tem no final delas. Três pessoas já. Aqui, histórica, enfim. Três então, pessoas é gente demais, cara. Enfim, voltando pro assunto, enfim. Então você que tá no pique ainda, tá da sua idade pra isso, e gosta e curte, não fique se sentindo inibido agora com essas duas coletâneas de opinião, não. É completamente válido. Eu acho que, assim, como organizador, eu acho que não existe coisa melhor é que ver um cara que pagou seu ingresso e conseguiu sair realizado nele. Tendo nem que seja por 2-3 minutos a oportunidade de ter o contato com o cara, de falar, de dizer que gosta do trabalho dele, dizer de onde veio e por aí vai. E também como essa experiência não morre, pelo menos assim, não que eu esteja muito velho, né, mas eu já tenho, tô fazendo quase 10 anos de contato com isso, né? Minha primeira convenção foi em 2007 e tal, 10 anos. Eu digo assim, o entusiasmo não morreu ainda, tá? E acho que não morre, não. É só você manter o espírito jovem. Porque eu acho que, como eu falei, na minha época, sendo um leitor de quadrinhos que sempre procurou prestar atenção muito de quem é que estava fazendo a revista, né? No trabalho do cara, tanto como roteirista, quanto também como um artista, de ter, sei lá, nem, às vezes você vai lá para pegar um autógrafo do cara, o cara... E você, entusiasmado, contou um pouco do que acha o trabalho dele e tal, ganhou de brinde até um sketch. Muitas vezes aconteceu comigo. Claro que hoje em dia é bem mais raro, né? Pela quantidade de pessoas que se interessam de entrar numa fila, como o Magalhães falou aí, o pobre do artista não pode ficar desenhando pra todo mundo, né? Que tá lá. Somente algumas pessoas que têm ainda essa capacidade única e devem ser mais que elogiada. Por exemplo, o Vitor Cafage mesmo é um. Qualquer um que for lá pegar o autógrafo, ele faz um pequeno valente pro cara. Eu acho isso impressionante. E como ele se mantém a simpatia do começo ao fim, né? E diferente do Magari, que ele entra na fila em um momento e sai do outro e vai embora, o cara tá lá autografando tipo, por 6 horas e ainda desenhando, né? Então tem que pensar o outro lado também. Mas assim, eu não saberia agora... desses 10 anos pra cá, saber resumir da quantidade de artistas que eu tive a oportunidade de entrar em contato e a experiência deles. São muitos. Não querendo exagerar aqui, mas claro, como organizador de quadrinhos, eu tive a oportunidade de ter uma chance de não só pegar autógrafo, mas de poder conversar com os caras, até num jantando junto e por aí vai. É muito legal ver, principalmente se a pessoa é disponível, é descontraída, trocar ideias, sagas que você curtiu de ler na época, tentar tirar do cara assim, tipo assim, ah, mas você, como é que você teve essa experiência, como é que você teve essa ideia maluca, aconteceu muito comigo, essas coisas. Por exemplo, o Steven Englehart foi um dos caras que eu sempre admirei muito, os roteiros dele, e muitas coisas de bastidores eu acabei descobrindo através da conversa com ele. É claro que quando a coisa é muito mais concorrida, fica realmente complicado, né? Eu posso tirar o exemplo contrário disso. Agora, recentemente, eu fui pra Nova York Comic Con. Se aqui você vê, sei lá, uns 10 artistas convidados pro CCXP, não sei, fazendo uma média assim, e a fila é muito concorrida entre eles, lá você tem muita oportunidade de vários caras que você queria conhecer e ter pouco tempo pra conseguir falar com todos eles. Teve gente que, infelizmente, o Steve Dillon, acabou falecendo recentemente, e assim, me entristece muito não ter focado nele na hora pra conseguir trocar umas 5 minutos com o cara, sabe? Não só pelo autógrafo, assim, mas pra poder conhecer, entendeu? Uma lenda que se foi e eu nunca mais vou ter a oportunidade de ter esse contato. Tá vendo? Você devia ter pulado. Você devia ter usado o tempo que você usou pra conhecer aquele outro lá que depois até a foto dedicou. O outro lá que você não quer não. Enfim. Pois é. Mas tudo bem, daqui a pouco, eu conto essa experiência de Nova York com mais detalhes. Tudo bem, Coveiro. O Joe Kubert também se foi. Pois é, então essas coisas assim. Então, por justamente essas coisas, tipo do Joe Kubert com o Marcos e do caso do Steve Dillon comigo, não perde a oportunidade não, cara. Eu acho que assim, pagou pra estar no evento, não faz corpo mole não. Aproveita o máximo. Se é isso que você gosta, que você curte, vai lá, cara. Porque, afinal, você tá ali pra quê? A grande pergunta é, você tá ali pra quê? Se já tiver outra coisa pra fazer, beleza, você foca na outra coisa. Mas se você tá ali pra ter... Tá direcionado de ver a coisa dos quadrinhos por aí, vai, enfrenta a fila, pega o cara no corredor e conversa. Muitas vezes aconteceu isso, inclusive na própria Nova Comic Con agora. E assim, são vários que eu acabei. Hoje em dia eu posso dizer que eu tive contato com vários, acho que contando nos dedos. E aí você fala assim, pô, Coveiro, mas o impacto é o mesmo? Eu acho que eu falei até com o Marcos isso. Pô, por ter tantos artistas lá, eu acabei, tipo assim, falando de boa com eles, não, sabe, como se fosse um profissional, já não era uma coisa tão nova pra mim, né? Dividindo, olha, gosto desse seu trabalho e tal, não sei o quê, babá, trocando uma ideia. Mas quando eu fui topar pela primeira vez, e olha que eu tinha algumas horas antes trocado uma ideia com o Joey Quezada, né? O todo poderoso Joey Quezada. Mas pra mim foi de boa. Falei do trabalho do cara, disse que tinha um site de quadrinhos do Brasil, blá blá blá. Ele, legal, tudo bem. É aquela coisa de 3 minutos pra trocar uma ideia. Mas quando eu fui encontrar o Jim Starlin, nossa, velho, você vê, eu dei a câmera, eu nem quis mais bater foto, tipo assim, selfie nem nada. Eu dei minha câmera pra menina e falei assim, tire o máximo de fotos que você puder. Porque, tipo, pra mim é um ídolo que se manteve. E assim, você vê pela cara de bobo que eu faço nas fotos. O Eric, que se quiser pode colocar aí, não me incomodo, né? Cara, você vê assim que eu me olho e eu fico assim, cara, velho, como eu tô feliz nessas fotos. Parece uma criança besta, né? Apesar de estar com as falhas na careca aqui. Já tá, mas o brilho no meu olhar ali é uma coisa que eu olhando pra mim mesmo me emociona, porque eu tá emocionado no olhando, entendeu? E eu acho que é isso que a gente não pode perder, sabe? Assim, enfim. Coisas assim, únicas, que quando eu montei o Marvel Day, que tava tipo assim, um deserto de eventos aqui no Brasil, um deserto mesmo. Mas ao mesmo tempo tinha um pouco de leitores. Eu montei uma das premissas de venda do Marvel Day quando a gente fazia uma apresentação, né? Pra mandar pras lojas, enfim, pro Senac, por aí vai. Era um momento pra dividir de encontro, né? Entre o leitor com o profissional dos quadrinhos. E é um momento único que ele só vai ter uma vez por ano pra um prestigiar o outro, entendeu? O leitor, o prestigiar o artista que ele gosta e por aí vai. E também o artista que ele, pelo menos assim, naquela época, né? Muita gente me falava isso, né? Eu fico tanto tempo no meu estúdio, trancado, só desenhando, que quase não existia evento de quadrinhos aqui no Brasil, na época quase não existia, eu venho, às vezes vinha de graça, assim, tá? Só porque vale a pena ver como as pessoas gostam do que trabalho, que pra mim leva horas, dias trancado naquele lugar, no quarto, só, tipo, desenhando, mandando pra editora, aquela coisa toda, mas hoje em dia tá mais fácil você ter um impacto, né? A internet te mantém mais em contato com o público. Mas o artista, nesses eventos, ele tem a oportunidade de ver o público pessoalmente, né? Eu acho que há um pouco de emoção ainda aí. Por mais que hoje em dia tenha muito mais eventos, né? A coisa tem se tornado muito mais comum, e quando a coisa se torna mais comum, aquele impacto some um pouco, né? De ser uma coisa eventual. Mas eu acho que a maioria das pessoas continua se divertindo. Então, mais ou menos isso que eu queria dizer. Sim, você falou aí da oportunidade. Eu comentei rapidamente do Canini, que eu dei o autógrafo dele, que eu peguei. Ele morreu no ano depois que eu encontrei com ele. Ou seja, foi a última oportunidade que teve. Nesse caso, é que eu não tenho paciência pra fila mesmo. Não tenho tanta coisa de ser fã de alguma pra falar. Nossa, eu vou pegar uma fila aqui e ficar 2-3 horas, que vale a pena. É, mas é legal. De qualquer forma, assim, que nem o Cobrinho falou, é legal esse contato também humano, né? Tipo, é legal a gente ver o ser humano que tá ali, que tá fazendo aquilo ali pra ganhar, que é o ganha-pão dele, afinal de contas, né? Que é um ser humano que cria as histórias mirabolantes que você lê de vez em quando. É a pessoa que tá na sua frente, né? Acima de tudo, acima de qualquer tietagem, né? Isso é muito importante. Ó, pega um exemplo claro. Tipo assim, esses profissionais, todos eles que eu encontrei, eu passei 4 dias na Nova Comic Con, deu pra falar um pouco, né? Tipo, não dá pra ficar empatando a fila porque tem gente atrás agora, né? Então, o Magari não gosta de ficar na fila, eu não vou sacanear as pessoas feito Magari que vão ficar demorando. Então, a curta conversa que a gente tem é tipo 2-3 minutos e tal, mas aí, enfim, eu tinha outras coisas pra falar também pra eles, sei lá, se algum deles queriam vir pro Brasil, também tava falando que eu sempre coopero com a Fast Comics, que quem sabe eles queriam vir. Quem tinha mais tempo, eu trocava uma ideia. Teve muita lista de Deadpool, eu gosto muito do personagem, tanto que a gente conversou bastante e tal. Mas assim, mesmo casos extremos, em que o contato é realmente mínimo, às vezes nem é falado, feito do Stan Lee. O Daniel Lopes, do Pipoca Nanquim, né, esse ano tava lá, eu topei com ele lá na quinta-feira da Nova Comic Con. E eu tinha uma agenda, sei lá, cheguei meio desorganizado, minha primeira convenção lá fora, eu acabei não pagando pra ter autógrafo com o Stan Lee, então perdi essa oportunidade. Mas ele foi, pelos relatos dele, foi 2 minutos que ele teve junto com o Stan Lee, tipo, só pra agradecer, obrigado por tudo, bababá, foi o que ele... Mas você vê que esses 2 minutos valeu tanto pra ele que ele fez um programa só pra isso. E ele conta a experiência dele lá com o Bruno e o Alexandre. E você vê que, assim, 2 minutos às vezes vale... Claro, vale bem mais que os 20 minutos que ele falou ali, né? Que ele gravou o programa. Mas essas experiências enriquecedoras que valem. Então, às vezes, é 2 minutos, uma coisa que até o cara, né? Você tá pagando pra tirar foto com o cara, tá pagando pra pegar autógrafo, às vezes... E fritou uma fila também, né? Mas, valeu a pena, sabe? Eu sei que tem gente que não, assim, eu não pagaria pra tirar foto, nem pagaria pra coisa. De certa forma, eu ainda não cheguei a fazer isso, né? Mas eu também não recrimino, porque vai saber a experiência do cara. Eu fiquei tão feliz de ter encontrado o Jim Starlin lá na Nova Comic Con, que eu não sei, vai que, né? Tipo, ainda bem que ele não cobra pra foto, né? Pode tirar um monte lá. Mas assim, são fotos pra mim, assim, caramba, ok, encontrei Deus Starlin lá. Além do que, tem o outro lado, né, meu? Que nem você falou, é bom pro cara, é bom pro artista, né? E é a melhor forma de você falar obrigado por tudo pra ele, né? Uhum. Não existe reconhecimento melhor, né, cara? Pode parecer que não. Assim, um artista de quadrinho, apesar que alguns não pensam assim, né? Alguns artistas, ele não é diferente da... Como que eu posso dizer? Do peso de um artista de cinema, por exemplo, né? Um artista hollywoodiano. É bem diferente, entendeu? É um nível muito diferente. Então, assim, pro cara, meu, é muito importante. Principalmente, assim, de outro país, né, meu? Você vê, assim, pô, eu criei uma história ali pra editora, ele nem tava, assim, criou por criar a história, mas saber que chegou tão longe e impactou a vida de alguém tão longe do país de origem dele, né? É muito Normalmente aqui no Aracnofan, quando alguém cai, volta rindo pra parecer que tava no começo. Nossa, que estranho. Eu até fiquei com medo, eu ia desligar e ir embora. Eu pensei assim, o Eric foi é bebê. Pois é, ele é bebê. Ele foi, já eu entendi, bebê, eu entendi criança, que ele foi, eu entendi que ele só, foi cuidar do bebê, não que ele foi só, bebê. Só fechando aqui, ainda do que o Marco estava falando, também tem um outro lado da história. Tem artistas, por exemplo, que você não realmente não te chama atenção, porque você não é obrigado também a gostar de todos os artistas. Por exemplo, pagando, o Michael Golden é um dos poucos raros casos em que ele cobra o autógrafo na revista, e ainda mais, para justificar que ele tá cobrando o autógrafo, ele dá um certificado de que o autógrafo dele é um autógrafo original. Caramba. E aí ele, tipo, vai lá. Aí eu digo assim, pô, eu não sou tão fã do Michael Golden assim, né? Eu não vou pagar isso. Foi minha opção, não paguei, tipo, realmente não tem um valor histórico na minha memória das coisas que ele já fez que me fizesse pagar por isso. Mas tinha gente fazendo isso. Tudo bem que pro americano é um pouco diferente, porque o americano muitas vezes ele tá autografando pilhas e pilhas de revistas pra depois vender. Isso é uma prática comum aos caras de carrinho. Mas ao mesmo tempo que é uma prática comum, é uma prática meio burra. Eu vou dizer por quê. O lance do autógrafo é tornar aquela revista algo especial, algo raro. Então, quando eu levei minhas revistas pra lá, eu escolhi. Eu fui com, sei lá, 20 quilos de revista, pra você ter uma ideia. Fui quase estourando a mala. De revista ainda, imagina o que eu trouxe, né? E aí, eu parei aqui, o Marcos, o Felga, deve ter pego uma parte da minha reflexão pra saber o que eu achava mais importante pra cada cara, pro cara autografar. Porque vai ser aquela história que você acha única com um autógrafo que vai tornar aquilo único. Mas se você tiver todas as revistas do cara com autógrafo, é praticamente a mesma coisa que não ter. Porque tirou aquela coisa especial. Eu nunca vi sentido, cara, em levar muitas revistas pra mesma pessoa autografar. Não tem lógica. Além de você matar a fila do cara e fazer os aliás, de você querendo matar você, você tá sendo meio babacão, porque sabe? O lance todo, como eu falo, é você escolher. Tudo bem, se você vai encontrar o cara pra segunda, terceira vez, você leva uma outra revista. É isso que eu falo. Mais uma, né? Mas é uma coisa diferente. Pra cada... Jim Starlin, eu tinha muitas revistas pra levar dele. Eu nem sabia se eu podia autografar duas. Eu escolhi duas. Aí eu fui escolher. Dois personagens, eu tive a oportunidade de levar, até uma revista Brazuca, que era o Dreadstar dele, da Mythos. Eu até pensei, pô, Dreadstar em português vai ser uma coisa única, né? O Dreadstar dele e tal. Que poucas pessoas vão ter essa Dreadstar Brasil com o autógrafo do Jim Starlin. Mas aí eu pensei, pô, mas Dreadstar foi uma coisa que eu só fui conhecer muito tempo depois, sabe? E até hoje, tipo assim, comparado ao que me mexeu na minha cabeça, que foi Adam Warlock e o Thanos, e eu tinha os encadernados em inglês dele, mesmo que tenha 1000 pessoas que tenham aquele encadernado com o autógrafo do Jim Starlin, pra mim, eram os dois personagens que eu associo primeiro com o autor. Então, fui levar meu Warlock, que foi uma das primeiras revistas importadas que eu comprei, com o meu encadernado do Thanos, o mais recente, né? Dele. Então, peguei os dois autógrafos e, pra mim, era o que eu queria ter. Torna essas revistas, a partir de hoje, muito especiais pra mim. Eu vejo o autógrafo como uma forma de você... tipo assim, eu gosto daquele autor, né? O desenhista, aquele artista em geral. É um pretexto para você encontrar o cara, cumprimentar, falar que gosta do trabalho dele e tal, e a revista fica de lembrança daquele encontro, né? Mas, tipo assim, eu sempre... Por exemplo, o Vitor Cafage, todo mundo sabe que eu sou fã do cara. Todo evento, toda revista nova dele que sai, seja Laços, Lições, Valente, tal, eu vou no evento, levo a revista para poder conversar com ele um pouquinho e tudo mais, entendeu? Acaba sendo... E o autógrafo fica como se fosse uma memória do encontro, né? Isso com praticamente todo mundo que eu pego autógrafo. Vira, a revista em si vira quase uma lembrança, né? Isso. De uma comemoração. Apesar que a gente tá falando autógrafo, mas tem que pensar assim, na verdade, para cada um que leva, é uma dedicatória, entendeu? Então, a partir do momento que seja uma dedicatória, e você tá levando, é um negócio pessoal, ou seja, é a obra mais importante para você que você tá levando. Entendeu? No caso do Cafage, que você tá falando aí, é a mesma coisa de amigos meus que fazem lançamento. Cada autógrafo que eu pego deles, e é um autógrafo, uma dedicatória em uma obra de cada evento que eles fazem, é a lembrança de cada lançamento que eles fizeram. Exatamente. Entendeu? Agora, que nem vocês estavam falando aí, o cara levar a pilha, eu tava imaginando o desgraçado. Não, vou, que vai pegar. Eu acho que Frank isso. Miller, vou levar o Super Aventuras Marvel todos pra ele autografar, sei lá, viu? Maldito. Tinha lá na Nova Comic Con, eu acabei encontrando vários artistas brasileiros. É comum acontecer isso, né? Aí teve um que fez uma prática comum pro pessoal que não tá acostumado lá. Ele virou-se pro cara e falou: eu sou autógrafo 10. E o cara, que tinha levado uma pilha de carrinho, ficou tipo assim. Cara, ainda autografa 10. Só 10. Só 10. É pra gente, mas pro cara que tava levando. Era um artista da DC, sabe? Cara, eu vou dizer que tava levando um arquivo daquele de escritório de gibi do cara. Não, é muita falta de noção, cara. Na boa. O americano tem outra coisa mais ridícula ainda. Ele pega a revista, que tá, ele cuida bem mais da revista. O Marcos ia adorar. Se todo mundo fosse um americano cuidando da revista. Aí ele faz o seguinte, ele tira do plástico, aí ele coloca tipo uma fita de papel assim, um quadrado, com uma seta apontando pra dentro do quadrado e fala, fotografe aqui. Ele manda onde o cara tem que autografar na revista. E que quadrinho tira da revista. E geralmente ele leva a caneta pro cara, porque se ele quer que a caneta seja prateada, dourada, preta, enfim. É nesse tipo de nóia, tá? É nóia mesmo. Você é doente. Lamba a caneta agora. Então, por favor, aqui no Brasil eu espero que ninguém faça desse jeito. Não, não é necessário. Não pegue esse programa de dica, né? Pegue como uma crítica. Em eventos de quadrinhos, no meu caso, a gente ainda tá falando dos artistas que conheceu, né? Só porque tô sempre fora aqui. Em eventos de quadrinhos, eu acabei conhecendo algumas pessoas que eu já acompanhava o trabalho, como foi o caso do Vitor Cavalli, que eu comentei agora há pouco aqui, né? Que eu virei fã dele por causa do Peony Parker, e depois Valente, e Turma da Mônica e tudo mais, que ele fez no gráfico MSP, né? Mas a gente acaba conhecendo muita gente, né? Posso citar aqui de exemplo o Daniel HDR, que no primeiro dia da CCXP de 2014, na quinta-feira, tinha pouca gente no evento, então, tipo assim, dá pra gente ficar batendo papo, sabe? Tem alguns artistas que você conhece, assim, que o cara não é tão gente boa, assim, você vê que tá meio por obrigação, ou então ele não tem muita paciência. Né? Não vou citar nome. Mas... Eu digo mais, isso não é só aqui não, lá também, e assim, é bom você separar o trabalho do cara do cara. Às vezes a pessoa realmente não é tão simpática porque ele não é. Às vezes até o cara, o roteirista, ele é altamente introspectivo, e você percebe que a pessoa tá, às vezes, mais tímida que você. Aí você fala, porra, que decepção, o quadrinho que ele escreve é tão desenrolado, cheio de piadinha, e aqui ele tá todo robozão assim e tal. Acontece. É, um evento legal foi o que a gente citou, da FIC 2011, que veio bastante gente, né? E na época, igual eu comentei, fazia aqueles boxes, aí eu lembro que eu levei um box de cada artista. Eu fiz um box do... que era basicamente artes dos artistas, né? Eu fiz do Mike Deodato, do... da... caramba, deu branco. Deu branco, nome, daquela... não conheço não. Adriana Mello? É porque ela fez pouca coisa de Homem-Aranha, que eu leio praticamente só Homem-Aranha. É a Adriana Mello. Então, da Adriana Mello, do Joe Prado, Ivan Reis, do Bill Sienkiewicz, desses caras todos eu fiz um box, aí eu levei um box montado pros caras de presente. Alguns acharam legal, pra caramba, alguns fingiram que acharam legal. Teve um que falou... O que é isso, né? Vou citar quem foi, mas tem um que falou assim, nossa, cara, que legal, mas deu e olhou pro box, sabe? Eu falei, caramba, pelo menos fiz. Mas a maioria gostou. O negócio é que às vezes a pessoa não tá acostumada, né? Por exemplo, aqui em Minas, o povo é muito... Nas próprias gravações, às vezes o povo percebe que eu sou assim também. É muito de dar volta, de tentar não falar de tal forma, porque pode magoar fulano. Eu faço isso menos, mas... Mas você vive magoando as pessoas, Eric. Isso aí tem que falar. E aí, é porque eu convivo com muito paulista. Aí, pior que ninguém aqui é de São Paulo, São Marcos. Mais ou menos, meio a meio, tá? Metade São Minas, metade São Paulo. Não, porque eu ia dar de exemplo, que eu trabalho aqui, né? E aí trabalhou com a gente um cara de Sorocaba que era de uma forma que eu não acho ruim. Pra mim tá ok. Que é o cara que você não gosta do negócio, você fala assim, ah, não gosto disso aí não. Só que o povo aqui fica meio tipo assim, ih, rapaz, ele é sem educação. Não, ele fala o que pensa, né? Às vezes a pessoa não tá acostumada. Me identifico com ele. É o jeito da pessoa, cara. Às vezes... Mas enfim, quando você conhece um artista, você tem essa oportunidade de realmente conhecer o cara por trás do trabalho, né? Inclusive nesse mesmo FIC, que foi o que eu tive a overdose de conhecer artista, né? Não vou citar todo mundo, mas... Apesar que esse FIC eu conheço bem mais. No, nesse FIC que veio o Cebuski, o Matt Fraction e a... Como é que é o nome dele? É Kelly Sue, né? Kelly Sue, é. É a esposa do Matt. Exatamente. Eles fizeram uma palestra e tudo mais, né? E assim que acabou a palestra, eles não iam dar autógrafo. Aí a hora que eu saí, eu vi os três sentados como se fosse num stand, conversando com dois artistas nacionais que eu não... São pessoas que eu conheci e... Como pessoa em si, eu não gostei tanto, né? Tá, desculpa. Pode falar que sou eu. Desculpa. O Eric enfim. Vai tentar disfarçar, mas alguém vai sacar, Eric. Só vou te dizer isso. Não, não vai sacar. Comecem as apostas. Né? Essas pessoas que eu tô falando nunca vão me dar um autógrafo. Eu não quero. Faz diferença. Aí eu peguei disfarçado uma vez, mas enfim. Eu cheguei lá, né? Cheguei tipo assim. A Jones falou, né? Vai lá, tenta pegar o autógrafo dos caras, tal, desses americanos, né? Aí eu todo sem graça cheguei, aí os artistas nacionais olharam pra mim meio com a cara ruim assim, e os americanos levantaram todo feliz, tá? Não, claro, vamos lá, tá? Foi até engraçado que a Jô bateu a foto saiu errada, a gente tinha que voltar lá pedir pra bater outra foto. Aí já pelou. Aí beleza. Eu lembrei que eu esqueci de falar algo muito importante sobre os artistas. Nessa minha última viagem, pra vocês ouvintes do Aracnofã, eu praticamente fui um embaixador, um porta-voz... Do pessoal do Aracnofã com o escritor do Homem-Aranha. Me recuso a comentar o assunto. Bom, eu vou permitir que o Eric mais uma vez coloque também essa foto, né? É o Dan Slott. Sim, eu não tenho problema nenhum. Fui pegar o primeiro dia o autógrafo com o Dan Slott, né? Só que assim, deixa eu contar a história do começo. O dia do autógrafo dele é na quinta-feira, só que ele se enrolou lá, não pôde estar na quinta-feira. Eu sempre levava uma maloca de revista. Vai que eu encontro o cara no corredor, né? Você tem que ser esperto aí. Se você não conseguiu autógrafo ainda, nunca desista. E aí, no sábado, avisaram que ele ia estar de repente lá dando autógrafo. Eu tinha levado 3 revistas do Homem-Aranha, porque tinham outros artistas do Homem-Aranha lá. Tinha o Ryan Stegman, tinha o Humberto Ramos, tinha... qual era o outro, meu Deus... Ok, você só citou um artista até agora. Quais são os outros? Peraí, eu vou lembrar do outro, qual é o outro? Enfim. Um artista e o outro faz arte. Não, peraí, agora me fugiu a memória do outro lá. O Camu Colli. Assim. Giuseppe. O Camu Colli, né? O italiano que faz o homem. Então, tinha o Camu Colli também. Consegui os autógrafos até dos artistas primeiro. Só que quando eu encontrei o Dan Slott no primeiro dia, eu só tinha levado uma das revistas, né? Tava faltando duas e tal. Aí eu falei, pô. Podia ter aproveitado e pego todos, né? Eu falei assim, mais uma vez me apresentei, Brasil, blá, blá. Eu tinha até mais revista no meu hotel, mas se tivesse a chance, eu até teria trazido, mas eu não soube que você tava aqui. Aí ele falou, não tem problema, eu vou estar aqui amanhã, só que eu vou estar autografando em outro canto, lá no Artist Alley. Aí eu falei, legal. Então, se eu permite eu tirar uma foto aqui pra... Um site de uns amigos meus que são fãs do Homem-Aranha do Brasil, adoro o senhor. Aí eu falei, claro. Eu tirei a foto. Aí tudo bem, né? No dia seguinte eu podia ter. Já tava satisfeito com o autógrafo e tal. Só que eu mostrei pro Eric, mostrei pro Magaren, mostrei pro Dante, mostrei pra todo mundo, né? O Moni e tal. A galera comemorou. Ah, legal, conversa você conseguiu. O Eton ficou tão feliz. Que eu falei assim, caramba, eu vou tentar fazer algo especial, eu vou tentar voltar de novo, vou entrar numa nova fila pra encontrar o Dan Slott pra tirar uma foto especial pro Magaren, o pessoal do Aracnofã inteiro. Aí eu fui falar, cheguei pra ele, peguei a revista que eu autografar, que era uma das que tinha sobrado, que era uma das que tinha faltado autógrafo, que era do Homem-Aranha Superior. E falei, olha, esse seu trabalho aqui no Brasil, o pessoal gostou muito, inclusive eu queria tirar outra foto pro senhor. Segurando essa revista pra eu mostrar pra esses meus amigos que tem um site, principalmente o Edson Magaren. Aí, você pode ver que na outra foto, foi outro dia, pode ver que eu tô com outra roupa e tal. Eu falei assim, ó, essa aqui é a ficha que eu quero que você tire a foto. Aí ele aponta assim, né? Ele é muito animado, Daniel Lodge. Assim, ah, tá, haha! É, tipo assim, ele é bem fanfarrão, ele é bem fanfarrão. Assim, ele apontando os dedos assim, né? Tal, eu falei que era do Brasil, ele, ah, legal, não sei o que e tal. Aí, tipo, uma das coisas que eles mais gostam de ver também, né? É, os caras são de fora e ver as obras deles em outros países, né? Em outras línguas, inclusive. Aí ele bate a foto assim. Só faltou, eu queria ter gravado, porque a fila tá grande. Eu devia ter gravado um pronunciamento dele, mandando um abraço, uma lembrança pro Magaren. Mas aí é pouco tempo pra muita coisa, né? Aí eu queria separar essa. Só essa experiência que eu tive, que foi uma experiência que, realmente, se você olhar pelo histórico das fotos, eu fiz pensando em vocês, do Aracnofã. Muito obrigado. É, eu até comentei lá na foto do coveiro, aquele negócio dos 6 graus de separação. Agora eu estou a 1 do slot. É muito triste. Que beleza, hein? Mas a graça, tipo assim, provocações à parte, tá? Eu gosto muito do roteirista, assim, não acho ele um gênio tal, não sei o quê. Mas acho que ele sabe levar as coisas, tem comparativamente, não é nem de perto um dos piores. Tem muita coisa dele que é criativa pra caramba. E ele você vê que ele faz com amor. Na verdade, ele é uma pessoa que tá sempre de bom humor, cara. Eu imagino que ele deve vir muita besteira de fã por aí. Deve estar, de vez em quando, andando pelo corredor lá, algum mala falando merda no ouvido dele. Mas ele, tipo, não se abala, tá? Feliz com o trabalho dele, tá fazendo o que gosta, que se dane o resto. É, inclusive, ele acha que o Homem-Aranha é a criação dele, que o dia que eu falei, eu postei aleatoriamente no Twitter, tipo assim, não, legal, o trabalho do Dan Slott faz, tal, mas já seria legal se passasse pra outro, ele ficou putasso comigo. Lá vai você provocar ele, né, Eric? Ah, mas eu acho que eu nem coloquei o... Eu não lembro se eu citei ele no Twitter. Eu acho que ele viu que eu falei o nome dele, sabe? Eu não lembro se eu coloquei o arroba do nome dele. Mas enfim, deixa eu só pra fechar aqui, que a gente tá... O programa tá ficando grande, né? O Coveiro comentou do Artes Alley, né? Que é uma área que tem bastante artistas, tanto nacionais quanto... Ultimamente aparece um outro que é internacional, né? E é legal, caramba, pra você conhecer o trabalho dos caras e tal. Inclusive, quem for em algum evento, eu recomendo que gaste pelo menos metade. Eu recomendaria um dia inteiro, mas pelo menos metade de um dia pra passar em mesa por mesa, conhecer o trabalho dos caras, que toda vez que eu vou no evento eu sou surpreendido por algum trabalho que eu nem imaginava que existia. Então é bem, bem legal. E artistas sem ser quadrinhos, eu não... Na última CCXP eu consegui tirar uma foto com a Kate do Lost lá, né? Que é a Vespa. Eu também. Foi o último dia. Foi o último. É a. Foi o último dia do evento, eu tava cansado pra caramba de andar. Aí eu cheguei e tinha uma fila com 200 pessoas. Você nem sabia pegar autógrafo. Você sentou, né? Quando eu tava autógrafo. Era pra pegar autógrafo, tipo. Não, eu sabia que ela ia autografar no dia. Tanto que eu cheguei e fui andando pro lugar. Todo mundo foi correndo, né? Aí eu cheguei, eu era o centésimo. Aí eu cheguei assim, então, eu tava cansadão já do evento, assim, de ficar andando. Eu falei, ah, cara, eu vou ficar duas horas sempre aqui no chão lendo revista. Eu espero o autógrafo dela. Aí foi legal, deu pra tirar uma foto. Na verdade, foi tipo assim: eu entrei na sala, um cara pegou a câmera da minha mão, o outro pegou a mochila, a outra pegou o livro. Nossa, você denunciou, não, né? É tipo. Aí assim. Ah, não, foi pra autografar. Ah, tá, tá. Entendi. Um tava autografando, né? Aí falou assim: próximo. Aí eu cheguei. Falei hi, ela falou olá, bateu a foto e obrigado. Só isso. Aí todo mundo me deu a mochila. Eu fui olhar se a foto saiu, o cara falou assim, sai por favor, sai por favor. Foi bem. É, mas assim, quando é muito concorrido, infelizmente o que vai ter é isso. Vai ser uma coisa de segundos, né? Mas, tipo assim, pelo menos você conquistou, né? Eu prefiro um meio termo, eu prefiro, digamos assim, um cara que não seja tão concorrido, mas que você. Troque uma ideia assim por mais tempo. Sim, sim. Olha, Eric, mas então, a Josi sabe que você conquistou a Vespa aí. Foi o Coveiro que falou isso aí. Eu conquistei o autógrafo e a foto, não é? Mas então, eu não vou entrar em detalhe em todos os artistas que eu conheci, mas tem gente pra caramba, tá? Isso é legal. Quando eu entrei como imprensa no FIC, eu acabei conseguindo tirar foto com o Bill Sienkiewicz lá. Foi junto com o Coveiro na época, né? A gente ficou o dia inteiro caminhando lá no evento, indo atrás de pessoas e coisas que estavam acontecendo. Ah, antes de terminar, eu queria só que cada um comentasse mais ou menos o que que costuma fazer nesses eventos de quadrinhos que vocês vão, até para ficar como sugestão para quem às vezes está começando agora aí eventos tal, e não sabe como é que funciona direito, né? E também citasse alguns eventos que tem vontade de ir, né? É, só para sair da regra que a gente está, a ordem que a gente está indo aí, eu vou começar já. É, normalmente eu tento ir o máximo possível nos eventos, porque quando você vai, por exemplo, vamos pegar a CCXP de exemplo aí, já que é o que está acontecendo nesse momento, né? No momento que o programa tem lá. Como são 4 dias de evento e tem muita coisa, se você vai um dia só, lógico que é melhor ir um dia do que nenhum, né? Mas se você vai um dia só, você consegue aproveitar uma parte do evento. Você aproveita talvez metade do evento, mais ou menos, né? Com 2 dias, você consegue, andando o dia inteiro, fazendo as coisas, você consegue ver tudo. Com 3 dias, você vê tudo tranquilo, sem pressa, né? 4 dias é pra ficar mais tranquilo ainda. Mas assim, o que eu queria dizer é, antes de ir num evento, olhar mais ou menos o que, que vai ter, justamente pra escolher o tempo que vai gastar e tal. E estandes são sempre interessantes, mas... vai, se você tem pouco tempo, vai naquilo que te interessa mais, né? Se você não coleciona action figures, você pode passar na frente de um stand que tem action figures à venda, tal, tirar umas fotos. Mas tente não gastar tanto tempo naquilo, senão você vai perder tempo naquilo que você realmente quer aproveitar no evento, né? Às vezes os olhos enchem, né? Quando a pessoa entra no evento pela primeira vez, aí fica o dia inteiro tirando foto e não aproveita nada, né? O Artist Zero, né, que eu comentei, que é interessante. E as palestras é aquele negócio, né? Vá só se você realmente interessa muito no assunto. Porque na maioria dos eventos que tem palestra, você perde metade do dia em fila e metade do dia na palestra, né? Então, tenha paciência. Esse tem sido um problema. É, inclusive, uma crítica que eu tenho à CCXP é... beleza, você tem um auditório de, sei lá, 2 mil lugares, né? Só que a pessoa chega 6, 7 horas da manhã, fica na fila para ser o primeiro a entrar, entra, sai correndo para a fila, e aí entram 2 mil pessoas na sala. Entra 2 mil pessoas na sala 11 horas da manhã. Fica com fila do lado de fora até o final do evento, até 8 horas da noite. Ninguém mais entra, porque só entra mais gente quando alguém sai da auditória, independente de quantas palestras são, né? E ninguém sai. No dia que eu fui, que eu entrei lá, o pessoal entrou 7, chegou... 7 horas da manhã para ver a palestra de 6 horas da tarde, sabe? Aí o que que acontece? Você tira... Teve uma palestra que teve antes dessa de 6 horas da tarde, foi de Warcraft, por exemplo. Talvez tinha muita gente querendo ver de Warcraft, só que 90% do auditório não estava interessado no Warcraft, estava interessado nas palestras que vinham depois. Aí você acaba tirando a oportunidade das pessoas verem, né? Eu acho que a forma mais inteligente de fazer seria um dia antes... distribuir 100 em horários específicos para cada palestra. A pessoa teria que enfrentar uma fila para garantir o lugar, mas cada um iria só no que realmente interessa, né? Não sei, é só tô expondo a minha opinião em relação a isso. Pode não ser isso que eu tô falando, mas não sei, talvez pensar numa alternativa melhor, porque é impossível você ir num painel na CCXP. E deixa eu ver, eu acho que é isso. Talvez levar algo para comer também é uma boa, porque vai depender de preço dos eventos. Eu não como nesses eventos, hein? Eu acho como por necessidade, assim, a energia não... tá tão focada que eu só vou comer um almoço tardio, vamos dizer assim. Nos que eu fui, eu até comi, só que nesse ano eu tô pretendendo levar alguma coisinha para não ter que gastar R$100 num sanduíche que é pão, carne e queijo. E um refrigerante, sabe? E assim, o que eu gostaria de ir, nos eventos nos Estados Unidos, né? Por enquanto ainda não... Vale a pena. Tem... Então, eu tenho interesse, mas assim... Não é aquela coisa que eu acho que todo mundo tem que ir todos os dias. Tem cara que... Ah, eu acho que assim, tem que conhecer um dia. Se tiver oportunidade, até pra fazer digamos assim, ter uma noção real do que é as coisas, de como diferencia uma coisa da outra, lá e cá, vale a pena. Quando o Vinícius for maiorzinho, talvez eu animo a ir. Se ele interessar também, eu vou com ele e tal, vai ser bacana. Por enquanto, eu tô no momento que tem que me limitar aqui, né? Mas eu vou deixar vocês falarem um pouquinho também. O mais importante desses eventos, assim, é realmente dar uma estudada, né, na programação e tal, pra já se programar, pra não chegar lá e ficar igual um bichinho perdido, né? Sem saber o que fazer e perdendo muito tempo com o que realmente não interessa. E pôr o seguinte na cabeça, esses eventos assim, você, principalmente quadrinho, né? Você quadrinho, você tem os heróis. Lá você vai ter o ser humano, que são realmente o espírito do herói que você tá lendo. Então, dê valor a isso, entendeu? Dose bem assim o tempo, que se você realmente vai falar com um artista que você é fã, entendeu? Aproveite o bastante, dinamize o bastante também para conhecer artistas que você não conhecia tão bem, entendeu? Novos talentos. É a grande oportunidade, entendeu? Às vezes através desse contato que você vai conhecer grandes obras sem assim se esbarrar nela por um acaso, né? Você vai conhecer o artista, aí você vai procurar saber, de repente vai se simpatizar com aquela pessoa, tal, vai conhecer mais o trabalho dela, ganhou mais um novo fã, né, cara? É sempre bom dinamizar isso. E assim, questão de próximos eventos, vamos ver, né? Caixinha de surpresa. Surpreendam. Vendo o que dá. É mais isso mesmo. Então, como eu falei, eu não sou muito chegado em fila, então, evento, e também, quando eu ia em evento, tipo, como eu falei, em tudo que aparecia por aí, eu ia em 3 dias, todos os dias do evento. Hoje eu vou um dia só, começo a andar, chego na metade do dia, já tô cansado, de saco cheio, já vou embora. Igual fui na CCXP ano passado. Era 5 horas, já tava me pirulitando. Mas, eu gosto de andar, sair nesse evento, andar em stand, ver se tem algum preço bom pra comprar. O problema é que tem algumas lojas que eu não tenho. Lá vem de novo a fila. O tempo que eu vou passar na fila, eu prefiro pagar mais caro depois, fora o preço, custo-benefício. Time is money, né? Pois é. É tipo na Bienal, quando eu fui na Bienal. Na Bienal, qualquer lugar que você olhar, você tinha fila até pra dar um passo. Eu falei, não, nunca mais eu volto daqui. Tchau. E evento que eu gostaria de ir, fugir no clichê, era ir nesses eventos lá dos Estados Unidos, né? A Comic Con, a própria Nova York, que o coveiro foi lá, só pra ver como é que é também. Mas é isso, tem muito mais aqui pra acrescentar. Pra quem já foi, já tem evento em garagem do cara, como eu falei. Agora que foi bacana. Sou eu? Yes. Então, bom, eu tava aqui pensando, ultimamente quando a gente vai pra evento, né, a gente vai meio que dividido, né? É, a gente tem que ir com a cabeça de criar o conteúdo para colocar no site e também aproveitar um pouco de fã, né? Tendo oportunidade, a gente vai lá ver o que faz. Então, eu tô tentando pensar aqui exclusivamente como já que a gente tá dando conselho aqui para só o ouvinte, e acredito que nem todo mundo esteja ouvindo, tenha que correr logo depois para fazer conteúdo pro site, fazer artigo, por aí vai, né? Primeira coisa é a seguinte, tem que ver o tipo de evento que você tá indo. Tem eventos em que o que você paga, você consegue administrar para aproveitar o máximo daquele evento, que é um evento menor. Obviamente o ingresso é menor, você consegue tirar por dia, aproveitar quase todo aquele conteúdo. Eventos maiores são um pouco mais caros, óbvio. Você tem que estar ciente que você vai pagar pelo ingresso. Vai ter uma infinidade de atrações, só que você tem que estar preparado no seu coração, que você não vai conseguir aproveitar todos. E isso é também uma coisa que o próprio pessoal que é de organização de evento tem que estar ciente de que o ingresso tem que estar de uma maneira que ele não possa ser um ingresso que se venda para o público que está indo, como se ele fosse realmente aproveitar tudo. E quando ele chega lá no evento e depara-se com aquilo, ele não vai conseguir aproveitar tudo. Então ele tem que estar ciente que isso, o ingresso tem que valer uma média de oportunidades que o cara que pagou vai conseguir ter, se ele, claro, administrar bem um evento. Aí isso vai variar também muita coisa pelo interesse. Tanto comercial, tem alguns eventos que realmente valem muito a pena você estar perdendo uma tarde inteira nos estandes. É o caso da Nova York Comic Con. Nesse tipo de assunto, ela nem se compara com qualquer evento de quadrinhos que tem aqui no Brasil. Realmente, lá, a ideia de feira, de tanto de preço quanto de oportunidade, é muito grande. É uma coisa que você vai realmente gastar. E também, o outro resto do tempo é ver, tipo assim, não vou conseguir conhecer todos esses artistas. Então vou focar nesses aqui. E também, nem pense que em focar somente nos medalhões. Tipo assim, nos caras que são mais concorridos. Às vezes você, pegando alguns caras que você gosta também, mas que não são tão concorridos, satisfaça mais. E a chance de você conseguir também aquele autógrafo mais raro vai te satisfazer mais ainda, mas se você perder seu tempo todinho só com uma aposta, talvez não dê certo e aí você saia com uma sensação meio assim, puxa, o que eu mais queria neste evento era isso, e só tá focado naquilo, e ter perdido a oportunidade de outras coisas realmente muito boas, que estavam lá à sua disposição, e você acabou direcionando mal e perdendo. Então basicamente a ideia dos eventos é essa, tá? administrar às vezes pra também pegar coisas legais que nem você tava prestando muita atenção no início, nem foi a principal atração, mas que valeu. Então, tem muito mais coisa, na verdade, pra dizer, mas levaria horas e horas pra falar aqui, né? A Nova Comic Con é uma experiência muito legal, assim, diferente de vários outros cantos. É, tudo bem, o que a gente chama de meet and greet, né, de o cara tirar foto com o artista, é meio único, né, meio reservado. Você vai ter só, sei lá, 100 por dia, 200 por dia para aquele artista, acabou, e é caro. Mas ao mesmo tempo ele abre a oportunidade de você tá vendo para uma multidão, eles montam às vezes palcos em stands e por aí vai, para você ver meio que de longe, mas sem pagar nada, mas consegue tirar uma foto lá, consegue dar um tchau e tal, pro artista. Então, no caso do stand da Marvel, Agentes da S.H.I.E.L.D., eu tive a oportunidade de ver de pertinho muitos daqueles atores. Mesma coisa pro Punho de Ferro, mesma coisa pra aquela legião que vai surgir aí. Até Stan Lee, que é um dos ingressos mais caros que tem no evento, eles reservam um dia pra distribuir alguns autógrafos de graça selecionados e ele ficar lá à disposição num palquinho pra você bater foto dele. Então, mesmo que você não tire foto do lado dele, você pode dizer que viu Stan Lee ali de longe, ali, pegou uma câmera boa com zoom, bateu foto, saiu satisfeito. É aquela coisa, tipo assim, de você saber escolher o que vai fazer. É tudo administração, de pensar direitinho em onde você vai, por aqui vai, qual os seus interesses. E, como eu falei mais uma vez, focar, não só focar nas grandes atrações. Tem muita coisa do lado bem legal também. É isso, vai. O Coveiro falou aí no meio uma coisa que eu ia comentar agora aqui no final, que tem muita coisa pra gente falar sobre evento de quadrinhos, né? A gente tentou fazer um programa aqui que editado deve ficar com uma hora e meia, uma hora e quarenta, não sei, talvez uma hora e meia, não sei, sei lá. Mas tem muita coisa pra falar de eventos, né? A gente tentou dar uma visão geral aqui pra quem às vezes é novo na área e também comentar um pouquinho sobre a nossa experiência e tudo mais, mas a gente recomenda muito, né, que se você tiver a oportunidade de ir num evento de quadrinhos, vá, né, que uma coisa que eu não sei se alguém comentou aqui, é um lugar ótimo para você conhecer outros fãs de quadrinhos, né, e que seja de anime, não sei qual evento que você vai, mas é uma ótima oportunidade para conhecer outras pessoas também, não só artistas, né, às vezes a pessoa vai focada em comprar em eventos assim, quase sempre fica em segundo plano, né? Por causa dos artistas que a gente conhece e tudo mais. Lógico que também tem a questão da compra, mas não vá só pensando nisso, né? Muita gente vai pensando só nisso e acaba decepcionando, né? Mas, enfim, já que a gente citou o CCXP pra caramba aqui, vocês vão nesse ano no CCXP? Que tá acontecendo enquanto esse programa vai lá? Vamos. No domingo eu tô lá. Quer dizer, eu vou, né? Vocês falando pelos outros aí. Eu vou estar lá. O Marvel 66, eu e o Paulo Arthur, praticamente todos os dias. Não sei se vai estar todos os horários. Vamos estar lá a dupla dinâmica Capitão América e Bucky. Você quer falar da conferência, né? Não. Capitão América e Bucky lá. Da CCXP. Deus, ó. O meet e greet vai ser de graça? Como que vai ser com vocês? A gente? Pinga lá nos corredores que a gente bate várias fotos. Magari vai... Domingo. O Marcos vai estar todos os dias, né, mano? Eu tô... Tá complicado a agendinha aqui. Né? Eu vou na... Ele da sala de perigo lá. Não, brincadeira. Eu estou preso dentro da... A sala não tem porta nem janela, tá? Ah, entendi. Eu vou na sexta e sábado. O Dante, pelo que ele me falou, vai todos os dias. E o Presto na quinta. Na falando sexta. Aqui de todo mundo do Aracnofan, que eu sei que vai. Na quinta e na sexta. Na quinta e na sexta, é verdade. Então, assim, né? Vamos. Quem estiver ouvindo, o problema é que já estarão ouvindo na sexta-feira do evento. Mas estamos por aí, né? Eles nem vão estar ouvindo, eles vão estar lá, eles. Pois é, isso que eu tô falando, isso que eu tô pensando aqui. Se a pessoa for ouvir, vai ser depois que já passou, né? Mas fazer o quê? Se tudo der certo. Se tudo der certo, no Twip News, que sai na quarta-feira antes do evento, a gente cita também quem vai estar lá e tá tudo certo. A gente, quem for gravar o Twip News. Mas eu queria agradecer o Coveiro e o Marcos, né, que participaram aqui do programa. Precisa fazer propaganda, todo mundo sabe de onde vocês são, não? Mas diga. Precisa, óbvio! Diga. Opa. Aí, por favor. Vou fazer propaganda. Gente, hora do jabá. Eu coloquei um monte de quadrinho meu pra vender na sala de perigo. Muito bem! Eu quero que vocês vão lá na... O endereço vai estar aí porque o Eric vai colocar. Link muito quadrinho legal. Quadrinho muito antigo, muito recente. Eu recomendo, tá? Pronto, era bem isso. Bem conservadinho, né? Era o meu jabá. Bem conservadinho. E eu vou terminar o jabá dele, falando da Sala de Perigo, que vai estar o link no post aí também. Que além de estar revista recente, revista antiga, vai estar bem conservadinha, ideal para você comprar, vai chegar rapidinho, entendeu? E quem sabe no próximo evento é aquela revista que vai estar tão bem conservada que é boa para você pegar aquele belo daquele fotógrafo. Hã? Hã? Só o vendedor. Ou você pode, vale. Você pode ter a sorte que eu tive, que eu falei do Peter David, comprar uma edição que já está autografada por alguém, sei lá. Vai saber, né? Cadê aquela do Will Eisner que eu tinha aqui? Ah, a gente... Ô, Magari, você por acaso, num dos momentos que eu saí aqui, você comentou que a gente ganhou, eu, você e o Everton, uma revista autografada pelo Stan Lee, do Sasquatch? Não, a gente comentou os autógrafos, mas não falou dessa, não. Eu falei da do Peter David, que eu comprei sem querer. Então, ok, fechamos por aqui, como eu disse, né? No, tem muito mais coisa pra falar aqui no... Não dá pra falar de tudo aqui, né? Mas lembrando que o Tweetcast é o podcast do aracnofan.com.br. Acesse o site lá, entre no nosso grupo do Facebook, outra fanpage, tudo mais. Tá tudo aí no post do site, no lateral do site. E obrigado a todos e até mais. Até. Está. Tchau!